Nada que faço faz sentido, pois nada é feito para mim. Se uma só alma a vida fosse baseada no ter uma mais de indivíduos ao seu redor, para irmos embora, não me diga. Se quiser ficar só, se mata. Pois a ideia é sempre ter uma pessoa para ficar ao lado da outra. E assim que mostra que tudo é feito submetido, para nunca, nunca estarmos sós, trancados no escuro do quarto, os pulsos cortados. Mas se você não tem ninguém, ninguém mesmo, algo de errado. Você não deve estar enxergando direito, e aí te ajudar eu não posso. Eu preso na parede fria, a voz observar. Anos de existência tenho, mas nunca aprendi a caminhar. De onde vim não quero lembrar, era tão perigoso, mas nunca foi longe. A vida ensina várias lições, e nem todos devem ser seguidos. Ande, caminhe e siga sua vida, sem perder o contato com os demais discípulos. Se rate, esquece a noite, faça uma fogueira, ou abraça a manchinha com sua frota de estrelas. Agasalhe-se debaixo das cobertas e fique com seu amor. Malandro, não corra só pra vir me curar, pois você pode cair e a navalha em seu peito pode entrar. É a vida seguindo seu rumo, com homens não muito homens, pensando que se for.